Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, querido, tudo bem? Tudo, e você, como é que tá? Tudo ok, tudo ok. Então vamos lá que a sua... Pronto aqui pra entrevistar. Já, a sua entrevistada já está na linha. Uau, olha, música pros meus ouvidos. Feliz da vida. Gente, então a gente vai ter finalmente a honra de conversar com a grande Valéria Gravino. Há umas semanas a gente foi com... a gente tava pronto pra conversar com ela e houve até um acidente que o João me escreveu, daí dizendo, ó, Marco, bateram num poste aí. Foi alguma coisa nessa linha, né, João? João? Ô, João. Oi, Marco. Tá. Como é que... Só me fala, outra vez que está para falar com ela, houve um acidente de caminhão aí, um caminhão bateu num poste, não foi isso? Exatamente. Nós ficamos sem energia elétrica em toda a região. É, brincadeira. Mas tudo ainda bem que a gente tá de volta e ela teve a paciência, a boa vontade de falar com a gente. Então, eu vou ter para de embromar aqui um pouquinho, falar um pouquinho dela. A nossa entrevistada é a Valéria Reis Gravino. Ela é advogada, possui dois títulos de MBA, ela é professora e autora do livro A Responsabilidade Tributária do Sócio na Execução Fiscal. O pessoal deve estar pensando, peraí, mas o programa agora vai ser sobre advocacia? Não, isso era material, o João entende 1 bilhão de vezes melhor que eu esse assunto, e o pai dele, né, que foi um grande desembargador, também, mas não... A gente não vai falar sobre direito, a gente só está dando um pouquinho do background dela. Esse livro dela, A Responsabilidade Tributária do Sócio, Execução Fiscal, em primeiro lugar entre os livros mais vendidos da Amazon e da Saraiva, no gênero técnico, e já está virando referência nas universidades de todo o Brasil. Na ficção, que essa é a parte que a gente vai conversar com ela, ela escreveu Enquanto Espero, foi lançado na 18ª Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, e no 3º Salão Internacional do Livro de Lisboa, e primeiro salão de livros de Montreal, no Canadá, ou seja, na parte francesa do Canadá. O livro dela, esse foi concorrente no prêmio Kindle de Literatura. Ela também faz parte do Núcleo Acadêmico de Letras e Artes de Portugal e de Buenos Aires. E a gente vai conversar com ela sobre dois livros de ficção, né? Tem o Enquanto Espero é um deles, e o outro, o Enquanto Espero, fala um pouquinho do Enquanto Espero. É obra lançada pela editora Coerência, é obra concorrente do Prêmio Internacional Oceanos e do Kindle de Literatura. Que é muita coisa, assim, e para falar, eu fiz assim um resumão, uma mini biografia dela. Mas, de qualquer forma, também depois a gente vai falar sobre o livro Segredos Revelados, que é um livro dela que foi lançado há pouco, foi escrito na forma de uma antologia de contos de mistério e terror. Nesse livro a gente tem a história de duas famílias, uma delas é a Sampaio e Albuquerque, e a outra é a família Saldanha. Eles vivem numa pequena localidade do interior do Brasil, de nome Rio Novo. Esses dois clãs estão interligados por intrigas, crimes cometidos no passado, num passado não tão distante, e até acontecimentos sobrenaturais. No final do livro tem até um pouco de ficção científica. Vamos então tentar por partes, a gente depois a gente vai falar um pouquinho com ela e também perguntar sobre o primeiro livro dela, que é o Enquanto Espero, e depois desse que a gente acabou de citar. Então, finalmente, que sem ar, quero dar as boas-vindas a Valéria Gravino. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, Marco. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Obrigado, querida, e muito obrigado pela tua paciência de monge, tá, comigo, tá? Ah, por nada, eu que tenho que agradecer. Querida, é o seguinte, então vamos tentar por partes, tá? Como é que foi a infância da Valéria Gravino, né? Vem de uma família de ávidos leitores ou de gente que já escreveu? Me fala um pouco disso, pode ser? Pode. Na verdade, não. Minha família não é tão leitora assim. Eu só tenho uma irmã que gosta muito de ler e ela foi a pessoa que mais incentivou, além dos meus padrinhos, né? Que foram... pessoas que sempre me supriram de muito livro, desde criancinha. Eu sempre tive muito interesse desde muito pequena. Mas a minha família em si não é tão leitora assim. Eu que virei uma leitora inveterada, né? E me apaixonei por isso. Deixa eu te perguntar um pouquinho, querida. Me fala, assim, te lembras quando é que foi, o que tipo de leitura que te encantava quando pequena? Fala um pouquinho disso. Você está tentando ver, assim, a gênese da escritora Valéria Gravino, pode ser? Olha, sim. Teve uma coleção, Marco, do Monteiro Lobato, de 15 volumes. Antigamente tinha um programa chamado Círculo do Livro, que eu acho Oi? Não, eu sei do que você está falando. Pode continuar. Ah, tudo bem. Antigamente, existia o Círculo do Livro. Era uma espécie de clube que as pessoas eram assinantes, né? E, na verdade, a cada mês a pessoa recebia uma revista e ali vinham os livros, né? Para as pessoas escolherem comprar, né? Com desconto. E meu padrinho era assinante desse círculo. Então, ele sempre comprava as obras de Monteiro Lobato para mim. E com isso eu fiz uma coleção e fiquei apaixonada. E tudo mais. Oi? Renações de Narizinho e tudo mais. É, veio daí. Veio do Monteiro. E me diz uma coisa assim, e te lembras, tipo assim, quando é que decidiste escrever ficção? Ou seja, né, tu és bem conhecido na tua área de direito, e quando a gente pensa, vamos dizer, na escritora de um livro de nome, por exemplo, a responsabilidade tributária do sócio na execução fiscal, a gente não pensa necessariamente numa pessoa que está escrevendo um livro de mistério. Quando é que teve, assim, tem um momento que tu podes te lembrar, assim, que tu fosse, sei lá, picado pelo marimbondo da literatura de ficção, assim, que... Me fala como é que foi isso. Te lembra bem? Na verdade, eu sempre gostei muito de escrever, eu escrevia para mim mesma. Então, fazia diários, etc., histórias inacabadas. E quando eu fiz esse primeiro livro, que é o livro de direito, ele, na verdade, nasceu porque... Ele é fruto de um trabalho que eu fiz de conclusão de curso de pós-graduação. Então, foi por isso que ele foi publicado, né? E depois disso... Eu pensei, bom, se eu conseguir publicar um livro de não ficção, consigo publicar uma historinha bem legal de ficção. Né? Uma historinha boa para entreter, né? Era isso. E foi daí que começou essa coisa da ficção, né? Mas antes do livro de direito, eu publicava alguns artigos regularmente na internet, em alguns sites. E também era colunista de uma revista de empreendedorismo e numa outra parte jurídica. Então, já tinha esse hábito recorrente da publicação de textos. Ah, tá, entendi. Mas assim, falando do teu primeiro livro de ficção, né? Que eu te citei um pouco, o Enquanto Espero, né? Vou falar aqui um pouquinho da trama, né? Enquanto Espero, trata de uma jovem advogada, a Vitória, que ela é aceita num escritório... de advocacia, o nome do escritório é Moura Ribeiro, e lá ela acaba se apaixonando por Ricardo, que é um cara assim que carrega uma enorme bagagem, digamos assim, de problemas acumulados na vida. Bem mais tarde, quando o romance acaba, a Vitória, através de terapia de regressão, tenta juntar as peças e descobrir a razão, o que fez o relacionamento não ter ido adiante. Ou seja, é como se ela abrisse uma espécie de caixa de Pandora. Então, fala para mim, assim, como é que veio a síntese desse livro, porque né, eu sou obrigado aqui, sabendo a premissa, né, jovem advogada, Vitória, né, escola de advocacia, me fala assim, essa personagem é muito próxima de ti, me fala como é que foi como é que foi a semente que gerou esse livro, pode ser? Pode. Na verdade, eu tinha uma ideia de escrever sobre uma engenheira, né? A Vitória era para ser engenheira, mas como eu fiquei sem tanto tempo para pesquisar sobre a atividade de engenharia, né, principalmente na área que eu queria fazer, que era uma... Eu trabalhava muito próxima de engenheiros, de cartografia. Então, eu queria... achava que essa atividade ia me ajudar, porque inicialmente a gente sabe que tem um quadro no livro, e não seria um quadro, ia ser um mapa. Então, como eu fiquei com um tempo curtinho, era mais fácil falar de algo que eu conhecia mais. Então, claro. Por isso a Vitória é advogada. Né? E Vitória porque achava que no final ela tinha que ser uma vencedora, claro, né? Claro, por isso claro, que era Vitória. Claro, claro. Mas... Vitória, Valéria, não tem necessariamente a ver, então, aí na sonoridade, não, né? A coincidência do V, mas a Vitória realmente é porque eu queria que ela fosse uma personagem vencedora dentro de algo que não seria tão bom para ela, né? Certo. Na verdade, a Vitória é a história de uma pessoa que está amadurecendo, está no início da vida e está amadurecendo, o período dela de 23 a 30 anos, mais ou menos. No primeiro capítulo, eu emprestei muito da minha vivência, né, no início da vida de advogada. E depois, não, depois ela parece que foi tomando vida própria. E foi engraçado essa Vitória, porque... bom, o livro tem dois finais, né? E por que eu escolhi dois finais? Porque eu queria mostrar, através desse livro, um pouco de uma questão que não é muito explorada, né? Eu queria mostrar na verdade, uma exploração de sentimentos, que geralmente acontece muito com a mulher jovem inexperiente, né? Então, ela, de certa forma, teve os sentimentos explorados. Então, eu queria explorar um pouco isso dela, não é nem o romance em si, mas o drama dela, né? Para crescer com isso, para transformar isso em algo melhor, nesse sentimento em algo melhor. E eu acho que a gente conseguiu atingir isso no final do livro a partir do momento que eu fiz dois finais para agradar a maioria das pessoas, né? Tá, mas esses dois finais não tem nada a ver com tipo assim, realidades paralelas, né? É, realidade paralela, você diz o quê? Comparar ela com alguém... Não, eu quis dizer... O que eu quis dizer com realidades paralelas é no caso, assim, que tem tramas de ficção que acreditam, né, que enquanto a gente está agindo aqui, a gente tem essa vida, tem uma vida que está acontecendo com a gente, uma pessoa entendi. Similar, ou clone, mas uma realidade lado a lado, né, com os mesmos personagens, não tem nada a ver com isso, né? Não, na verdade o que eu fiz, tá, foi uma espécie de um micro-laboratório, onde eu conhecia várias histórias de pessoas que passaram por situações semelhantes à da Vitória, né? Que legal! E eu pedi o depoimento delas sobre o sentimento delas de cada uma, porque já que eu não tinha esse sentimento para emprestar para ela, então eu queria escutar das pessoas como que foi viver uma relação como a Vitória viveu. Entendi, né? Fizeste uma pesquisa de campo, então, para criar isso, essa personagem, exatamente. Né? Porque eu queria falar muito da exploração de sentimentos. Eu achava que eu precisava ter um pouco mais de suporte para poder desenvolver o lado dramático dela na história. Entendi. E ela entendi. Era muito observadora, então depois ela precisou um pouco se mostrar mais. E nesse mostrar apareceu todo o sofrimento dela. E para isso eu pedi emprestado o sofrimento dos outros, né? Para poder escrever melhor. Entendi. Mal que pergunte assim, quantas pessoas chegaste a entrevistar, a conversar a fundo para, tipo assim, em outras palavras, a Vitória, a personagem Vitória, quantas pessoas estão ali dentro dela? Quantas? Ah, ela é um Frankenstein. Na verdade, tem umas 5 pessoas ali. É mesmo, é? É, porque foram as 5 pessoas que eu entrevistei para poder entendi. Fazer... Maravilha. Não só personagem, não só dela, como no personagem masculino também, né? Ah, é? É, eu entrevistei. Ele tem um pouco engraçado que algumas pessoas que eu conversei para poder fazer, para fazer a montagem do personagem masculino, inclusive se identificaram em alguns momentos com ele, né? E da Vitória, as meninas que leem, as leitoras já dizem, ah, eu me identifico, não as pessoas que me deram um depoimento, mas entendi. As leitoras se identificam. Já no caso dos homens, é engraçado, porque eles, os próprios depoentes, disseram que se identificaram com o personagem, mas ainda não ouvi de nenhum leitor masculino que se identificou com ele. É mesmo, é? É divertido isso. Que interessante. E me fala uma coisa, querida. Qual é, assim, a relação da advogada Valéria Gravino com a escritora? Né? Ou seja, o teu lado advogado ajudou o lado escritora, atrapalhou, fez muita pergunta e complicou a vida do lado escritora de ficção. Como é que esses dois lados assim, interagem? Foi difícil um pouco, Marco, pelo seguinte, porque a literatura jurídica não tem nada a ver com a de ficção, não é? Uhum. Então, assim, no início, para escrever o Enquanto Espero, tanto é que essa daí, hoje em dia, é a segunda edição, porque a primeira, eu notei que eu estava com uma escrita, realmente recebi críticas nesse sentido pra caramba, né? De que eu estava com uma escrita muito dura e muito celere, não estava explorando muito, né? E... eu acredito que isso seja devido à minha pressa de escrever, por exemplo, uma petição jurídica. Então, eu levei esse vício, né, do lado jurídico para o lado de ficção. E na segunda edição, eu pude melhorar um pouco mais isso, né? Só uma coisinha. Esse lado advogado que teria, de certa forma, prejudicado, de que forma, assim, ele estava escrevendo meio como se estivesse com o freio de mão puxado, uma coisa nessa linha? É, na verdade, a escrita de advogada não ficou muito comprometida. A que ficou foi a de ficcionista. A de ficcionista até hoje precisa ainda explorar um pouco mais, né? E eu acho que eu consegui melhorar um pouco mais isso com Segredos Revelados, porque eu acho que... Não, mas, poxa, Nel, a sua obra de estreia, né, foi concorrente do Prêmio Internacional Oceanos também, do Kindle de Literatura, então, pelo jeito, a relação entre a Valéria Gravino, advogada, e a Valéria Gravino, ficcionista, eu acho que ela está se encaminhando a ser um casamento bem interessante, né? Eu acho que a esquizofrenia não vai rolar daí. A duras penas, Marco. É mesmo? É difícil, é um pouco difícil. Às vezes controlar isso em cada lado é um pouco difícil. Esquecer que na ficção você é advogada e vice-versa é complicado. Na hora de escrever uma petição, um recurso, por exemplo, eu tenho que esquecer os enfeites um pouco e ser muito mais técnica. E ao passo que eu acho até que melhorou um pouco a escrita jurídica, né? Deixou um pouco mais interessante, digamos assim, de ler. E no caso da ficção, eu tenho que fazer o contrário, né? Eu tenho que florear um pouco mais, tem que ser não tão direta. Claro. Então tem essa coisa, essa comunicação de um lado ser direto e outro ser um pouco mais fantasiosa, é que é o grande conflito. Perfeito, perfeito. Assim, lembras assim quando é que foi que o momento que decidisse escrever o teu primeiro livro? Onde estavas? Como é que foi assim? Já tinha escrito, obviamente, o teu livro técnico. Como é que foi isso, assim? Tu te lembras, assim, bem onde estavas? Eu acho muito legal, assim, um momento que, por exemplo, um livro, uma obra é germinada. Lembras? Já vinha escrevendo há tempos partes do livro. Como é que foi isso? Como ele foi um trabalho acadêmico, e ele recebeu indicação para publicação, então ele já estava pré-pronto, né, digamos assim. Como eu fiz ele para colar um grau, então eu já tinha o trabalho pronto. O livro veio, para falar a verdade, no momento que eu acho que agora é hora de publicá-lo, só que já tinha passado alguns anos, né, da época em que ele foi concebido como trabalho acadêmico até a data da publicação. Então eu tive que fazer todo o trabalho de atualização dele. Quanto tempo demorou esse trabalho de atualização? Estou perguntando isso. Foram 6 meses. Muita gente que nos ouve, né? Que também está começando a escrever, ou gente que. Me fala como é que foi isso, né? Tu tinha a tua tese, tá? E daqui a pouco chegasse assim, poxa, não, mas para publicar isso eu vou ter que mudar. Como é que foi esse período de germinação? De germinação. É isso. Quanto tempo foi isso? Foram 6 meses. 6 meses. Seis meses, tá. Bem desgastantes. E cansativo, porque a legislação estava em vias de mudar em relação a esse tema. E, na verdade, quando ela mudou, não alterou muito o lado tributário da questão, só o lado civil. E para tentar prever o que ia acontecer dali para frente foi complicado, porque a gente não tinha nenhum respaldo de julgamento dos tribunais para poder fomentar esse livro, né? Então, quando ele nasceu, eu já tinha medo de nascer desatualizado mais uma vez, né? Porque a gente estava em plena transição de Código de Processo Civil e achando que as novas disposições iriam mudar o que já estava no livro, né? Mais uma vez. E não mudou, né? Na verdade, o que a gente tem experimentado de lá para cá é que teve, sim, algumas mudanças, mas que elas não impactaram diretamente no foco principal do livro. Mas ele, hoje em dia, já está desatualizado em alguns subtemas dele, né? Então, é uma segunda edição que eu tenho que me preparar psicologicamente para poder fazer, né? Revisitar aqueles assuntos, aqueles temas, né? É, tem que revisitar aquilo ali. Na verdade, é a minha realidade de trabalho, é um tema recorrente para mim, eu trabalho muito com isso. E o que a gente pretende, na verdade, quando esse tema nasceu, nasceu realmente de uma... Eu gosto muito desse assunto, então eu gosto dele, trabalho com ele há muitos anos, então para mim não era tão difícil, né? Entendi. O que é difícil realmente é você transformar tudo isso em algo interessante para outra pessoa ler e aprender alguma coisa. Perfeito. Isso é que é a parte difícil do livro. Perfeito, você tentar cativar leitor com aquilo que você sabe de uma maneira... que permita que ele goste do que está lendo, apesar de ser algo técnico, né? Isso é a parte mais difícil. Então, na hora que a gente está na germinação, como você chama, essa germinação é complicada, porque você às vezes tem limitação de criatividade, porque tem vários outros pontos para atender. Então, nasce a ideia e na hora de executar, aí que são elas. Tem que ter um planejamento para poder fazer isso bem. Perfeito, perfeito. O teu segundo livro... Só vou aqui repetir um pouco da premissa, né? O nome é Segredos Revelados. Como eu falei, ele foi escrito na forma de uma antologia de contos de mistério. Esse livro fala sobre duas famílias, né? Dois clãs, Sampaio Albuquerque e a família Saldanha. Vivem numa pequena localidade do interior do Brasil, né? Uma cidade fictícia, nome Rio Novo. E existe uma interligação né, entre esses dois, assim, eles, desde crimes cometidos no passado, segredos, obviamente, que vão ser revelados durante, vão sendo revelados durante a trama. Me fala como é que foi, qual foi a tua inspiração para escrever esse livro, Segredos Revelados, pode ser? É, Segredos Revelados era uma vontade antiga mesmo. Esse sim. Esse era algo que eu já tinha. É, esse na verdade foi a primeira ideia, né? Antes de todos os outros. Ah, é? É, eu tinha vontade de escrever um livro só de mistérios, mas eu não sabia que caminho seguir, né? E eu achava que a ficção voltada para o suspense era algo que alguém que já tivesse muito. Já fosse mesmo especializado nesse tipo de literatura, só esse alguém poderia fazer. Eu não achava que era algo que era possível para mim, não. E, ao contrário do que eu pensava de um romance, né? E quando, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra para alguns, mas para mim era isso que acontecia na cabeça. Então eu sempre deixei esse projeto de lado, eu achava que eu não era competente para fazer. Depois que saiu Enquanto Espero, eu senti uma necessidade incrível de escrever algo voltado para mistério. E aí eu comecei a revisitar os contos que eu já tinha publicado de suspense e mistério, que era um exercício que eu fazia para um dia, quem sabe, talvez, fazer um livro solo de suspense e mistério. Então, peguei todos esses contos, que já tinham sido publicados em outros livros, em outras antologias. Alguns participaram de certames, né, de concursos literários. E peguei todos eles que fossem voltados para a área e adaptei para montar uma só história. Foi aí que nasceu Segredos Revelados. Perfeito. É, eu peguei um conto de suspense, outro de terror, peguei distopia. Peguei hot. De onde surgiu o teu interesse pelo sobrenatural, né? Existe tanto tema que tu poderia ter abordado. Como é que esse lado sobrenatural, esse lado de mistério, lias muito nessa área? Por exemplo, falaste obviamente de Monteiro Lobato, obviamente Monteiro Lobato brinca com o fantástico, com o lado fantástico, né? com as mitologias, com o folclore, mas tem aqui uma forma que possa contar pra gente, assim, mais direta, como o mistério, a literatura de mistério entrou na tua vida? Alô? Tá me ouvindo, Marco? Estou te ouvindo, pode falar, querida. Tá. Alô? Então, na verdade, a literatura de mistério entrou através de autores internacionais, já na adolescência. Eu gostava cita muito algum de... alguns deles que te influenciaram? Ah, Stephen King, com certeza. Stephen King acho que foi uma das influências de todos nós, assim, que lemos sobre a... Ele é o maior nome para mim. Né? E em termos de suspense... Eu acho que ele atende todos esses gêneros, de alguma forma, na obra dele. Falaste do Stephen King, é isso? É. Ah, tá, que eu tinha ouvido só o King. Desculpa, ter uma falhada na conexão. Desculpa, Stephen King. Stephen King, na verdade, é uma referência para todos nós, né? Então ele aborda tanto suspense quanto terror e mistério e tudo mais. Mas eu acho que ele... eu acho King... muito extenso, né? E eu tinha necessidade de algo mais rápido, mais célere. Então comecei a ler outros autores, mas nenhum deles me despertava tanta atenção quanto ele. Então, para voltar, e ele é de terror, né? Então, Alô? Alô? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Às vezes tá uma interrompida, eu não sei. Eu tô paradinha aqui no meu lugar. Eu vi até o momento certo que dele era muito extenso e tu queria fazer alguma coisa, obviamente, não tão grande. Mas o interesse maior nasceu não tanto da literatura, do gênero, mas sim de assistir filmes. Os filmes, sim, me chamavam muito mais atenção do que a literatura, até. Então, acho que a maioria das pessoas que conhece o Stephen King, na verdade, é apresentada pela obra a obra dele pelos filmes, né? É, pelo filme, foi assim mesmo. E só que, o que mexe um pouco ali? É, como você perguntou do sobrenatural, eu citei, mas os filmes, sim, não só dele, né, baseados nos livros dele, mas os filmes de terror, de modo geral, qualquer filme voltado para o sobrenatural, até hoje, me chama muita atenção. Nem sei te explicar o porquê, mas eu gosto muito de assistir temas dessa maneira, leio muito a respeito. Tenho total interesse. É um tema que realmente me atrai naturalmente. É. E me conta uma coisa, tem assim uma rotina básica, um modus operandi, assim, no sentido de sentar para escrever, reserva as partes dos teus dias, ou sei lá, dos teus fins de semana para escrever, mesmo quando não estejas, entre aspas, inspirada, como é que funciona assim? Ou é uma coisa que literalmente tu está trabalhando na tua área de advocacia e daqui a pouco vem uma inspiração? Como é que, ou tu te forças a se inspirar? Na verdade, eu sou muito indisciplinada, tá, com relação à escrita. Eu procuro escrever quando eu realmente estou inspirada, mas quando essa inspiração chega no momento que eu esteja fazendo outra coisa, eu paro tudo e anoto, que é para depois eu tentar recordar e fazer um exercício. Isso eu faço todos os dias. Sempre quando tem algum tema que naquele momento me ocorre, eu paro, se eu puder parar, anoto, para guardar, e no momento que eu estou sozinha, quietinha, de noite, que eu já vou dormir, é que eu começo a pensar naquele tema e fantasiar coisas e histórias. É o único exercício que eu realmente tenho alguma disciplina para fazer. O resto, não. Perfeito. E pode falar assim para a gente como é que... desde que começaste a escrever ficção, achas assim, se olhar de fora, olhando de fora para a Valéria, dirias assim que estás uma pessoa, desde que começar a escrever ficção, que estás se sentindo mais completa, assim, com mais completa, não estou querendo ser aqui pseudo-filosófico, mas assim, isso tem te alimentado de forma assim, que tu nunca imaginaste? Como é que é? Porque eu estou te perguntando isso porque eu já falei com vários escritores que eles dizem que é como se tivesse alguma coisa entalada neles, até eles começarem a escrever, e no momento que eles começaram a escrever, eles se sentiram mais livres. Tem alguma coisa a ver, isso tem a ver contigo ou não? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Marco? Oi. Fala um pouquinho mais alto, querida. Tudo bem? Está me ouvindo melhor agora? Tá perfeito. Fala. Ah, se estiver parada, perto, se estiver parada agora, por favor, fica bem fixa, por favor, não te move muito, mas fala. Tudo bem, a única coisa que eu fiz foi ter sentado, que eu estava em pé. Perfeito. Mas vamos lá. Tem sim, tem muito a ver. É uma sensação meio catártica, digamos assim. Uhum. A gente visualiza, escreve, parece que se sente bem ao fazer isso. Não é um desabafo de sentimentos, porque não é nada autoral, biográfico, digamos assim. Uhum. Eu não estou expondo ali nenhum sentimento meu. Às vezes empresto sentimentos, sim, alguns personagens, mas não é nada que eu tenha vivido e tenha colocado ali. Não se trata disso, né? Uhum. Muitas pessoas vêm me perguntar porque dizem que tem a sensação de que o que está acontecendo ali teria sido verdade. Não é. Eu gosto de fazer esse exercício de realidade entrevistando pessoas. Eu gosto muito de ouvir as pessoas. Então, isso me empresta muito para os personagens, né? Eu pego trejeitos, pego jeito de falar, jeito de andar, sentimentos, e isso acho que é um exercício natural do escritor, essas observações. Então, para mim, quando eu escrevo, a sensação é de libertação, assim, não dos próprios sentimentos, mas de um alívio, uma descarga emocional qualquer que foi feita daquela forma. Assim como quem é atleta gosta de, não sei, jogar alguma coisa e se sente melhor depois de um treino, a gente também se sente bem depois da escrita. Eu tenho essa sensação de alívio, essa sensação de que eu estou liberando alguma coisa, mas de uma forma ordenada, né? Vai ser criado um livro, uma história completa. Não é uma sensação total, escrevi qualquer coisa e pronto, acabou. Não é isso. A gente já libera ordenadamente, né? Para sair já uma história completa. E eu tenho essa sensação de liberação de sentimentos, sim, essa descarga emocional. Escrever me alivia muito o estresse. É um exercício muito gostoso. Eu estou muito satisfeita fazendo isso. Eu até então nunca esperei fazer, nunca planejei, né? Foi começando a fazer, foi dando certo. E eu gosto muito desse exercício. Tudo bem, mas as tuas tramas são bem intrincadas. Então, eu não posso deduzir também que, ao mesmo tempo que sentes um alívio escrevendo, às vezes não acontece, assim, daqui a pouco de... como é que pode dizer assim? Tu te sentires encurralada, no sentido, assim, de... coloquei meu personagem numa situação X e agora vou ter que tirá-lo daqui. Porque, na verdade... A tua premissa, pelo menos, ela tem tudo a ver com isso, né? Com a pessoa ir descobrindo coisas que daqui a pouco não estavam assim tão explícitas, tão à mostra. Isso não acontece contigo, assim, de que daqui a pouco, assim, poxa, olha o buraco que eu fui me meter? acontece no momento da criação, quando ainda está mental, não na hora da escrita. Geralmente, quando eu vou escrever, eu já tenho todo um planejamento. Então, eu monto um quebra-cabeça mental, né? E anoto alguns pontos para não esquecer, um roteiro, né? Um pequeno roteiro. E aí vou planejando o passo a passo de cada personagem, o que, que eles vão fazer na minha cabeça. E quando isso já está fechado, por exemplo, um conto, está fechado esse conto, e se eu tiver que fazer outro, aí eu só vou escrever quando já está tudo concluído na cabeça. Eu não consigo, pode ser que mude na hora da escrita. Eventualmente vai mudar, se eu quiser relacionar um personagem com outro no meio da história, acho que vai ficar melhor. Mas geralmente já está pronto na cabeça e depois é só escrever. É assim que eu trabalho. O meu exercício é esse. E me fala uma coisinha, como é que... O que tu esperas, assim, que as pessoas, quando entrarem em contato com o livro escrito por ti, né, no caso, repetindo aqui, Enquanto Espero, né, editora Coerência, e da editora Coerência, e o livro, o teu segundo livro, que é o Segredos Revelados, de qual editora que é o Segredos Revelados? É da Coerência também. Da Coerência também, isso. As pessoas que não conhecem o teu trabalho, o que tu espera... que elas, lendo os teus livros de ficção, o que tu espera que aconteça com elas? Qual é o tipo de experiência que tu espera transmitir para elas? Primeiro de tudo, eu espero que elas tenham uma ótima hora de entretenimento. É o primeiro objetivo quando eu sento para escrever, é esse. Eu quero que as pessoas leiam e se sintam felizes de terem gasto a hora delas lendo aquele livro. Eu não quero que elas leiam com aquela sensação, nossa, isso é ruim, eu perdi meu tempo. Então, tem muita preocupação com isso, em agradar o leitor para que ele não perca uma hora tão preciosa da vida dele lendo algo ruim, né? E se eu não conseguir atingir esse objetivo, que nem sempre a gente consegue, né? E a gente recebe as críticas e é bom para crescer, a segunda coisa que eu espero é que pelo menos alguma mensagem de algum personagem ali tenha servido para agradá-las ou confortá-las, de alguma lição, né, que ele tenha vivido, sirva para ela de alguma maneira. O que o personagem viveu pode ser que sirva de exemplo para alguém não fazer alguma coisa, né? Se tiver mal consigo mesmo, não fazer, né? O segundo momento é esse. Pelo menos quando a gente vê que alguém não gosta, né? E se gostar, eu vou ficar muito satisfeita só de ter essa primeira hora de descontração. O livro que eu escrevo é para as pessoas se descontraírem. Eu não espero ser nenhuma filósofa que está pregando coisas e tudo mais. Respeito quem faz isso, mas eu não sei fazer. E eu fico muito satisfeita de entreter pessoas. Valéria, assim, ó, a gente tá terminando o nosso tempo. Fala-se como é que as pessoas podem adquirir os teus livros. Fica à vontade aí. Faz conta que é um balcão aqui de... Faz conta que a gente está dando uma de camelô aqui. Obrigada pelo espaço, então, Marco. Bom, o livro de direito, ele vai passar ainda por uma atualização, então, portanto, eu não recomendo a aquisição nesse momento, né? Ele precisa se atualizar, né? Mas o segundo livro, para efeito de estudar um pouco do passado, está valendo, mas para o atual ainda não. A gente está preparando uma segunda edição dele. Mas com relação a Enquanto Espero... ele foi encontrado na Saraiva, né? Ele ainda tem a segunda edição disponível nas lojas Saraiva, principalmente online, né? E, salvo engano, a editora Coerência ainda tem alguns volumes dele. E ele pode ser encontrado online também, em versão e-book, né? Nas duas lojas, tanto tem na Amazon também, tem na Saraiva e na editora só o impresso, né? Eu acho que ainda tem alguns poucos volumes dele impresso. A gente está estudando se faz mais uma tiragem, né? Entendi. Com relação aos Segredos Revelados, ele é recém-lançado, foi lançado no mês de julho na Livraria da Travessa e agora na Bienal do Rio. Então, ele ainda está em fase de distribuição. Portanto, ele só é encontrado, por enquanto, na Livraria da Travessa, né? E na Editora Coerência, no site da editora, editoracoerência.com.br. E repete o endereço do site da Editora Coerência, por favor. É editoracoerência.com.br. Tá, obviamente tudo junto e obviamente o Coerência, nesse caso, sem acento completo, né? Sem acento. Querida, assim, ó, mais uma vez quero te agradecer pela tua paciência, pelo teu tempo. Desculpa as confusões, não, como a gente tinha falado e também falei, escrevi e contatei as pessoas que estavam interessadas na outra vez, há cerca de um mês que a gente pôde conversar, não foi nossa culpa. Houve esse acidente mesmo, saiu até na imprensa de São José dos Campos aí, esse lance dessa colisão aí. Então, por isso que a gente ficou de conversar, mesmo a gente se comunicando por no Messenger ali, e daqui a pouco daí o dono da rádio, João, né, chegou e disse: "Bah, Marco, olha, teve esse acidente aí, não tem como fazer o programa." Então, eu te agradeço que desde o início tu tiveste paciência e a gente ficou lá, vamos tentar acertar né, tem uns outros convidados aí no caminho, vamos tentar acertar assim que der pra ti, pra mim, a gente vai conversar, e que bom que finalmente saiu o nosso papo. Então, eu te agradeço pela 26ª vez, pela tua paciência e pela tua atenção, tá bom? Marco, eu que só tenho a agradecer. Você sempre procurou oportunidades para me colocar no seu programa, então isso para mim é extremamente valioso. Eu é que tenho a agradecer por essa oportunidade imensa que você dá, não só para mim, mas para todos os leitores, e de conhecerem novos autores, e para os autores novos também, que no nosso Brasil, a literatura brasileira é um pouco, né, deficiente, né, em termos de divulgação. Então, é um trabalho magnífico que se faz, que os autores fazem, mas a divulgação nossa, enfim, a gente tem uma concorrência um pouco grande, né, com relação às divulgações internacionais. E qualquer pessoa que abre esse grande espaço para a gente, né, é digna de aplausos e de pé, né? Então, eu aqui só tenho a agradecer por isso, por esse trabalho bacana e lindo que você faz de divulgar o nosso trabalho para as pessoas. Eu é que só agradeço e aplaudo de pé. Bom, honrado mesmo por ter, com as tuas palavras aí, e mais uma vez foi um prazerzão falar contigo. Muito obrigado e até a próxima, tá bom? Muito obrigado de novo, querida, tá? Valéria Gravino, então, falou com a gente. Um grande abraço, querida, tchau. Marco Antônio. Oi. Oi, querido. Parabéns. Tudo e você? Tudo ok, que bom que fluiu numa boa. Olha só, aquele link que eu sempre tento fazer com as canções, né, que a gente toca dos anos 50, 60, 70 e 80, com um convidado, dessa vez também vai rolar. Então, a gente vai começar agora, né, pro pessoal que está escutando pela primeira vez, a gente tem metade do programa é entrevista e outra metade é essa nossa garimpagem de canções que eu chamaria de injustamente obscuras, né, dos anos 50, 60, 70, 80. E, no caso, a gente vai começar com os anos 50, com uma canção raríssima. Só queria deixar claro, João, eu sei que tu não te preocupa, tu até gostas do barulho, né, do disco. Melhor coisa do mundo. No caso, arranhado, eu adoro. Sim. O som de vinil, mas esse é um troço, é tão rara esse compacto, é um compacto de 58, que o pessoal, peço por favor um pouco de paciência, porque realmente está embolorado o compacto, mas vamos lá então, nos anos 50, pode ser, João? Pode, quem tiver bom gosto musical e gostar, não vai reclamar. Vamos lá, Fufunha. arriscado, mas fofonha, a minha insulina. Não era arriscado, eu quis dizer, né, tipo assim, embolorado, que tava, a qualidade não tá tão boa, mas de qualquer forma, eu quero pelo menos acreditar que a qualidade não é tão boa, a gente não podendo escutar assim tão bem, pelo menos o patrão aí, o João, olha, você não escutou... Assim, as injeções de insulina dele vão ser menores. Você não escutou, agora, é porque ser. É surdo, porque aqui para nós tá a perfeita... Porque o aparelhagem tirou qualquer outro tipo de som. Aqui está perfeito. Você ouviu alguma coisa? Você ouviu algum risco, alguma coisa, Fofunha? Não. Nada, nada. É, tá bom, perfeito, perfeito. Canção de 58, esse compacto raríssimo em nome da cantora Jill Corey. Como a gente está nos anos 50, vou falar um pouquinho dela. O nome dessa canção é I Told a Lie to My Darling. Ou seja, eu menti para o meu amado, para o meu querido, né? Ô, Marco Antônio! Link, já que a gente entrevistou, teve o prazer aonde conversar com a Valéria Gravino, e o segundo livro, o livro dela mais recente, de ficção, se chama Segredos Revelados. Então tem um pouquinho... Você não devia ter mentido, Marco Antônio. Agora é tarde. Mas, de qualquer forma, o maior sucesso dela foi Love Me to Pieces, que literalmente iria, seria alguma coisa como... Ama-me aos pedaços, mas é uma expressão antiga americana que quer dizer, basicamente, assim, me ama com tanta, me ame com toda a força possível, né? Me esmague de amores. Ó, ó, viu? Opa. Viu? Sabe que tem um pouco de afeto no ar, João? Tem, tem. Love's in the air. Love's in the air, perfeito. O nome da cantora, essa Jill Corey, né? J-I-L-L, sobrenome C-O-R-E-Y. O nome dela de batismo é Norma Jean Speranza. Ela nasceu em 30 de setembro e ela fez 83 anos há pouco. Ela nasceu numa cidade chamada Avonmore, era uma comunidade de operários de mina de carvão na Pensilvânia e tinha 280 habitantes na época. Agora já é uma cidade bem mais envolvida, tem tipo 3 mil habitantes. Mas, de qualquer forma, a Jill Corey, ela cresceu idolatrando a Carmen Miranda e, recente, ela já apresentava um programa local de rádio. E ela, aos 20 anos, já estava se apresentando regularmente no clube Copacabana, em New York City, que era um clube, uma boate, que contou com o gangster Frank Costello como um dos sócios. Até aquela canção que eu e o grande Renzo Mora, Copacabana, do Barry Manilow. Eu acho que tu gosta também dessa canção, não gosta, João? Gosto muito. É, essa canção até fala, o Copacabana da canção não é a praia de Copacabana, é esse clube assim, chiquérrimo, que no caso os personagens da canção do Barry Manilow frequentavam. Ela trabalhou também com dois maiores apresentadores de TV dos Estados Unidos, o Ed Sullivan e o Johnny Carson. E ela estrelou ao lado do futuro diretor de TV, o Jim Cormack. Ele fez muito trabalho para TV, seriados, sitcoms, né? Situation comedies, aqueles comédias de situação. Ele também dirigiu o terceiro filme na saga Porky's, que era Porky's Contra-Ataca. Ela fez com ele era ator, um musical para as telonas chamado Senior Prom, não tem tido no Brasil. O filme esse, Senior Prom, foi coproduzido pelo Mo Howard, dos Três Patetas, ou seja, o Pateta, o estúdio, aquele que era o mais brabo do trio, o de cabelo em forma de pinico, grande Mo Howard. E esse filme até é pouquíssimo reprisado, porque normalmente quando se reprisam musicais na TV e tudo mais, são musicais coloridos, e esse musical ainda foi feito preto e branco. Então a gente ouviu aí a Jill Corey. Vamos tocar o maior sucesso dela, o Love Me to Pieces? Vamos lá. Bom, essa já melhorou meu nível de assunto. Melhorou o pique, né? Acho que a gente pode adentrar então, querido, os anos 60, por favor? Vamos embora. Vamos para os... Peraí, não é essa aqui, não. Vai. Boy, only knew Antônio, deu uma pane aqui e eu quero saber qual é a tradução do nome dessa música, né? Que me deu uma pane no meu inglês aqui. A cantora é Sue Thompson, mas eu sei que não quero saber... O nome dela não me interessa. O nome da canção quer dizer If the Boy Only Knew, ou seja, se o rapaz soubesse, se ele descobrisse. De novo, tenta fazer um link remetendo aí ao papo que a gente teve com a grande Valéria Gravino, que escreveu um livro chamado Segredos Revelados. Então, tá tentando me sacanear, eu tô sacando, mas tudo bem. Eu vou sobreviver. Essa canção de B.A.U., uma sucessão dessa cantora Sue Thompson foi Sad Movies Make Me Cry, ou seja, filmes tristes me fazem chorar. Também em 61, a gente vai ver um trecho daqui a pouco. O João vive dizendo que... O João, na verdade, assim, o cara, ele adora cinema, ama cinema, e eu tenho certeza que ele se emociona com filmes tristes. Mas ele diz pra mim sempre, e disse na rádio já várias vezes, não sou só eu que tô inventando essa história, que o coração dele, como ninguém encontra o coração dele, ele diz assim que ele não se emociona. Eu duvido. Olha, mas... eu só me emociono com o Platão. Eu me emociono muito com Platão, com Apocalipse Sinal. E tudo mais, né? Tudo. Eu fico emocionadíssimo quando o cara erra o tiro. Meu Deus do céu. De qualquer forma, Sue Thompson, S-U-E, sobrenome Thompson, né? T-H-O-M-P-S-O-N. A gente ouviu a canção de 61, a próxima que a gente vai ouvir, o Sad Movies Make Me Cry, também é de 61. Vou falar um pouquinho dela. Ela nasceu no Missouri, com o nome dela de batismo Eva Sue McKee. Ela fez este ano 94 anos de idade. Aos 20 anos, ela já estava com uma filha e trabalhava numa fábrica que produzia equipamentos para as Forças Armadas na Segunda Guerra Mundial. Ela foi largada pelo marido e decidiu investir na carreira de cantora. Pensou assim, né, não tenho nada para perder, já estou ralada mesmo. E ela começou a se apresentar em pequenos bares no Vale do Silício, ou seja, no norte da Califórnia, e daí ela venceu o show de talentos, foi convidada pelo band leader Dude Martin a se juntar ao grupo dele e acabou casando com o músico. Um ano depois, já separada do Dude Martin, ela foi para Las Vegas e se juntou a Hank Penny, que era um cantor e comediante de boates no estado de Nevada. Interessante é que ela tinha cerca de 36 anos quando virou mega ídolo das teenagers, das adolescentes americanas dos anos 60. Ela sempre pareceu muito jovial, né? Então, normalmente, né, quando as ídolos adolescentes têm a idade das pessoas que os adoram, mas ela já tinha 36 anos e não tinha praticamente menina de 14 a 20 anos em grande parte dos Estados Unidos que não a adorasse. Ela pode ser ouvida nas trilhas de... voltando, Sue Thompson, ela pode ser vista nas trilhas de um seriado, por exemplo, Big Love, que era uma série sobre um polígamo, era estrelada pelo falecido Bill Paxton, também no recente drama Wildlife, que contou com o ótimo ator Jake Gyllenhaal como protagonista. Vamos tocar um pouquinho a canção sobre os filmes tristes me fazem chorar? Vamos, só para lembrar o seguinte, eu gosto dela porque ela tem sobrenome de metralhadora, Thompson, a famosa Thompson Lata de Goiabada, aquela que os gangsters gostavam, que era redonda embaixo. Nada como isso, viu, Marco Antônio? Vamos lá, Fofão. Antônio. Ela, não no timbre de voz, assim, claro, tem pegado um pouquinho mais pro country, mas ela lembra um pouquinho, na minha opinião, a grande Leslie Gore, no sentido, assim, de algo bem emocional pra garotada, assim, dá pra entender, da mesma forma que a Leslie Gore foi muito popular com as adolescentes, a Sue Thompson também tem sido muito popular, não é conhecida de... Não fez nenhum sucesso no Brasil. Acho que a gente pode adentrar os anos 70. Pode, mas antes eu quero te mostrar aqui uma... Fufunha... Fala um pouquinho mais alto só, querido. Fufunha conhece tudo a respeito de música. Então eu vou te mostrar uma outra aqui. Pera aí. Tá. Não. Pera aí. Ouvi um trechinho só. Um minutinho só. Tá. Deixa eu só parar essa aqui. Agora vamos nessa. Vamos lá, Fofonha. Me fala um pouquinho dessa versão brasileira aí. Filme Triste, Trio Esperança com a Elzinha cantando. Sim, claro. Puxa, e o pior de tudo, eu fico até envergonhado de dizer isso. Claro que eu conheço essa música, mas eu não ouvi há tanto tempo, eu não conectei, mas claro. E até o legal é que muitas vezes as versões não tem nada a ver, mas o espírito da canção aceita de novo, né? Filme Triste, né? Filme Triste. Filme que legal, Trio Esperança, poxa, claro, claro. E eu sei como tu gostas do trio, né? Muito, muito. E o Fofunha lembrou de cara aqui, começou a tocar. Ô, Fofunha, obrigado e, gente, desculpa a resvalada aí, porque, pô, Trio Esperança é um... Poxa, bom pacas, essa música fez sucesso no Brasil e eu burramente não conectei. Desculpa, gente. Fica frio, vamos lá agora. Tá, vamos lá, ano 70 então, gente, vamos lá. A gente está na década de 70, essa canção é de 75, o nome é Love Me Like Music, ou seja, Ama-me Feito Música. O nome do grupo, né? Heart, o João já entregou aí, quer dizer, coração também, muita gente não sabe no Brasil, mas a heart também é uma expressão, pode ser usada também como elan ou fibra, no sentido de coragem. Esse grupo, Heart, fez muito sucesso, obviamente, originalmente de Seattle, em Washington. Eles começaram em 72 e, de início, esse grupo começou tendo mais sucesso no Canadá. E já estão, obviamente, com quase 50 anos de estrada. Esse grupo teve várias formações, mas nunca as irmãs Ann Wilson e a Nancy Wilson saíram. Então, basicamente, o grupo, como se dá para dizer assim, que são essas duas. A Ann Wilson, vocais principais, toca flauta também e violão. A Nancy, violão e também guitarra, bandolim e também vocais. Grande influência de hard rock, heavy metal e muitas canções, música folk. Venderam cerca de 36 milhões de discos até hoje. Tiveram hits, sucessos, né, na lista dos top 10 nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90 e também nos 2010, digamos assim. A Nancy Wilson foi casada de 86 até 2010 com o cineasta Cameron Crowe. Ele escreveu um filme que eu adoro, Picadinho Estudantis, e também dirigiu, no caso, Vanilla Sky, quase famoso, um filme que eu gosto bastante, Jerry Maguire. Até, por sinal, a Nancy Wilson aparece até numa ponta do filme Picadinho Estudantis, que não foi dirigido pelo Cameron Crowe, ele não era diretor ainda, mas foi escrito por ele. Esse grupo Heart pode ser ouvido em trilhas sonoras de filmes como um filme que eu adoro, chamado As Virgens Suicidas, também no do que as Mulheres Gostam e Rainhas do Crime. Acho que a gente pode tocar daí um trecho, se puder, e até tipo uns 2 minutos e 18, por aí, querido, que é aí como entra a voz delas, tá? Um sucessão enorme do grupo Heart, por favor. Eu tô procurando aqui porque você não mandou essa aí. Eu não veio. Né? Não mandei? Não. Ou... não. Tá, aqui aparece, pelo menos aqui aparece, pra mim, mas tudo bem, se eu fiz burrada. Essa canção fez bastante sucesso, Crazy on You, quer dizer, vamos lá. Não deve ser não. Muito complicado. Já achamos aqui, mas já achamos na coisa aqui, vamos lá, pra ouvir o... Antônio. Então essa canção Crazy Olympia fez muito sucesso, principalmente nos Estados Unidos, Canadá e França. Acho que a gente pode adentrar os anos 80. Pode. E uma coisinha, essa cantora que a gente vai tocar agora, eu sei que tu gostas, eu também gosto, mas a canção que eu escolhi ali, que injustamente não fez sucesso, uma canção de 83, e sei lá, me fala o que tu achas, porque quando eu gosto dessa canção, fazia anos que eu não ouvia, e eu quando eu me lembrei dela pra tocar no programa, eu pensei, bah, o João vai adorar, eu acho que é a tua cara. Vamos gente, lá, Fofunha. Não, essa música é maravilhosa. Eu ouço há muito tempo. Vamos lá, Fofunha. esse vozeirão aí da grande Anita Baker, da canção Do You Believe Me, ou seja, Você Crê em Mim, é uma canção de 83, o maior hit dela é Sweet Love, uma canção de 85, ou seja, Doce Amor, o amor gostoso, digamos assim, a gente vai tocar um trechinho daqui a pouco. Essa mulher super classuda, sofisticada, ela nasceu em 26 de janeiro de 58 em Toledo, Ohio, voz de contralto. A mãe dela a abandonou antes dela completar 3 anos de idade, ela foi criada com uma família adotiva em Detroit, Michigan, ela já ganhou 8 prêmios Grammy, ela tem 4 discos de platina, 2 de ouro, a canção que a gente vai ver daqui a pouco um trechinho, Sweet Love, se tornou o primeiro sucesso dela assim nas paradas mainstream, ou seja, nas paradas assim, digamos assim, convencionais, nada assim só de soul ou de rhythm and blues. No caso, chegou ao número 8 nos Estados Unidos, e fez, basicamente ela não pode se apresentar hoje em dia sem cantar Sweet Love, que a gente vai ver daqui a pouco. Essa a gente ouviu na íntegra, não, uma canção que não teve sucesso algum, acho uma grande justiça. Também. E eu acho que faria o grande Lincoln Olivetti orgulhoso, né? Que o arranjo é maravilhoso. Muito bonito. A Anitta, classudíssima Anitta, pode ser ouvida em Esqueça Paris. Também na trilha sonora do filme Porque Eu Me Casei e também numa comédia chamada Blockers, no Brasil era Não Vai Dar, é uma comédia adolescente em que o patriarca, no caso, é interpretado pelo John Cena, ou John Cena, que é aquele cara campeão de wrestling, né? Wrestling no sentido de, não de luta olímpica mesmo, mas de wrestling, tipo o nosso telequete, né? O telequete americano. Então vamos tocar um trecho, por favor, do Sweet Love, de 85? Eu vou me encostar na minha cadeira de espaldar alto, encostar a cabeça e viajar no tempo. Né? É muita música para um pobre mortal, viu? Então quero agradecer mais uma vez, está nos ouvindo ainda, provavelmente a Valéria Gravino, pela paciência depois da confusão, que não foi realmente nossa culpa, mas agradeço o espaço agradeço a atenção dela e ao espaço da rádio, da gente poder conversar. E tu, desde o início, quando deu aquele problema lá, tu falou, não, Marco, a gente vai tentar encaixar ela de novo, e eu agradeço então também a tua força aí, tá bom? Não, eu fico tranquilo porque eu soube, o Renzo hoje disse que você ontem teve um problema sério no Labarca de uma... não é verdade. Não vem contar a história de Fitzcarraldo, Diaba 4, não, porque você estava no Labarca. Chegaste de achar o e-mail, que eu fiquei bem preocupado, que eu mandei pro e-mail. Não, manda para aquela outra. Eu vi sim, mas aquilo tudo é cascata, o Fufunha disse isso, você estava fazendo a contagem das meninas lá, tá? O pessoal está falando de Labarca, de casa, de má fama. Eu estava realmente ontem, tem até testemunhas no Fronteira dos Pensamentos, lá que estava um cineasta alemão, aquele o cineasta Fitzcarraldo, o Werner Herzog, estava dando uma palestra lá, não foi mentira mesmo e não tinha nada de Labarca, viu? Por favor, tá? Não foi Herzog no Labarca, tá bom? Um beijo para você, um beijo, até segunda-feira. Um abraço, tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição de O Marco de Hoje, com Marco Antônio Santos Freitas. Apresentação, João Alckmin. A direção geral é de Carlos Brickman. Eu estarei de volta amanhã às 8 horas da manhã com Rogério Alcântara e Jair Barbosa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. A partir de agora, as emissoras que compõem a Rede G. Showtime de rádio. Seguem com suas programações normais.